Obrigada, Senhor. Deus sabe o tempo certo pra te dar vitória e jamais se esquece de uma promessa. E se Ele falou, vai acontecer. Descansa o coração, espera e vai ver o que Ele prometeu. O que Ele prometeu. Pode descansar, pode descansar. Deus não falhará, Ele não esquece uma. Descansa o coração, espera e vai ver o que Ele prometeu. O que Ele prometeu. Descansa neles, descansa nele. Deus não falhará, Ele não esquece uma promessa. Ao céu eterno.